Panorama Agrícola para 1º de setembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 1º de setembro, quinta-feira de lua nova, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: você fala daquilo que tem no coração. Na dica de hoje, alimentos diuréticos. Na entrevista, Central de Geração de Renda capacita produtor para a agroindústria familiar. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a organização dos piscicultores. Uma dica que pode mudar o seu dia. Reter líquido causa desconforto e aumento de peso. Alguns alimentos têm função diurética e auxiliam no funcionamento dos rins, desde que você beba água regularmente. São eles abacaxi, coco, melancia, melão, cenoura, salsa e beterraba. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina, está realizando uma pesquisa em todas as regiões do estado para levantar dados sobre o impacto socioeconômico dos cursos de formação profissional rural e de promoção social promovidos pelo Senar. Essa pesquisa será realizada junto a sindicatos de trabalhadores rurais e a sindicatos de produtores no período de 90 dias, por meio da empresa Liderança Pesquisas e Marketing Limitada. Produção orgânica para a suinocultura e a avicultura no Brasil. Pesquisadores brasileiros e da Dinamarca começam a elaborar um projeto de pesquisa nesse sentido. A ideia é pesquisar o desenvolvimento de raças mais resistentes, de suínos e aves, para evitar o uso de medicamentos, diz a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Centro de Geração de Renda de Armazém, no sul do estado, capacita produtores rurais para trabalhar com agroindústrias familiares. Na entrevista de hoje, a jornalista Eonir Malgarese conversa com o engenheiro agrônomo da EPAGRE de Armazém, Evani Loli. As pessoas, as famílias, os agricultores e familiares que participam desses cursos são bem diversificados. Todos eles que têm intenção de aprender, de buscar conhecimento, de buscar tecnologia, para que em seguida possam então aplicar lá nas suas propriedades, eles participam de cursos que são produzidos, que são oportunizados aqui nesse centro de geração de renda. Então é interessante porque as pessoas que vêm nos buscar essas informações, porque eles sentem essa necessidade de aprender e aplicar esse conhecimento lá na propriedade. Mesmo porque hoje, com essa competição muito grande que existe dentro da agricultura também, a busca de mercados, busca de outros produtos, de outras saídas, de outras atividades, tem feito com que esses agricultores realmente tenham buscado esses conhecimentos. E as agroindústrias no meio rural hoje estão crescendo, né? Pelo que a gente pôde observar, muitas agricultoras estão inovando e buscando novas oportunidades de renda. A importância dessas iniciativas, na tua opinião, Evani? Sim, é aí que eu acho que é a grande oportunidade para essas famílias desses agricultores, buscando esses conhecimentos, eles conseguem transformar a produção que eles fazem, produzem lá na propriedade, e com essa transformação eles conseguem gerar renda para a propriedade e se manter lá no meio rural. Eu acho que essa é a importância que tem dessas pessoas se profissionalizarem. Mesmo porque isso vai abrir mercados, né? Nós temos aqui em Armazém muitas pessoas profissionalizadas e fazendo da sua produção, dessa produção, a sua renda. E até, nós até gostaríamos de colocar que além da produção, da transformação da produção da sua propriedade, gerando renda, eles estão buscando também se organizar em cooperativas. Nós estamos temos aqui armazém em formação, não só em armazém como na região, são 5 municípios participantes, uma cooperativa em formação para que eles possam não só comercializar no mercado local, como alguns dos nossos produtores fazem até de porta em porta, também comercializar para merenda escolar, outros programas também do governo estadual, federal, também municipal, e através dessa cooperativa eles podem também viabilizar essa comercialização sem deixar de ser produtor rural. Né? Então eu vejo que é uma grande saída, uma grande oportunidade para que os produtores que estão no meio rural faço então, através dessa profissionalização, da busca desses conhecimentos, tenho essa oportunidade de comercializar e, principalmente, como eu já falei, ter a renda, né, para se manter lá no meio rural. Que agroindústrias já surgiram a partir da capacitação dos agricultores nesse centro de geração de renda? Olha, realmente são muitos os cursos, são bem diversificados. Nós temos desde a industrialização da cana, desde a transformação do peixe, né? Onde são feitos filés, são feitos derivados do peixe, né? Como bolinhos de carne, de peixe, né? Então são produzidos várias receitas, vários pratos do peixe. Na área de panificação nós temos bastante agroindústrias, né? Também comercializando, produzindo e vendendo, principalmente essas indústrias que fazem a venda de porta em porta, abastecendo o nosso comércio local. Não só aqui na cidade, como também no interior. As pessoas buscam esses produtos para abastecer, né, a família nas suas propriedades também. Temos também na área de industrialização de suínos, inclusive uma das grandes indústrias que nós temos aqui no nosso município, começou com o proprietário hoje participando de um curso, na época lá em Videira, né? Onde tinha o único centro de treinamento na época na área de industrialização de suínos. Hoje é uma das maiores indústrias aqui no nosso município. E assim temos na área de laticínios, temos também na área de industrialização de madeira. Então temos uma área bem diversificada, né? Que nós temos então a busca de conhecimento através desses nossos agricultores. Falou aqui no Panorama Agrícola, entrevista a Ionir Malgarese, o engenheiro agrônomo da Ipagre de Armazém, Evani Loli. Fique ligado no Panorama Regional. Organização dos piscicultores. A Ipagre, Gerência Regional de Lages, tem incentivado a organização da aquicultura na região serrana. Foi promovido um encontro regional com o objetivo de organizar o setor e criar uma associação de aquicultura com abrangência regional. Participaram do encontro piscicultores da região, secretários municipais da agricultura e técnicos da Ipagre. O tema fortalecimento da atividade foi amplamente discutido no encontro, onde a comercialização de peixes de água doce não se concentra só em determinadas épocas, mas sim deveria se concentrar durante todo o ano. É fundamental o apoio do poder público para a expansão do negócio do peixe. Para isso, projetos técnicos devem ser encaminhados ao Ministério da Pesca e Aquicultura e Secretaria do Estado de Agricultura. Estima-se que, atualmente, na região serrana, da Associação dos Municípios, então, Amores, a produção anual de peixes está em torno de 700 a 800 toneladas. É pouco, precisa uma ampliação bem maior. E a Ipagre tem cadastrado até agora 1.600 açudes, que são mais voltados como atividade, né, de produção de subsistência. E o mercado, se sabe, que só se conquista com volume e qualidade, ofertando produtos durante todo o ano. O serrano ainda não tem o hábito de consumir peixe na época, principalmente só concentra mais o consumo na época de quaresma. Mas isso aos poucos, através de marketing, pode mudar essa situação. A piscicultura é uma boa alternativa de renda para as pequenas propriedades, mas só vamos viabilizar economicamente as mesmas através do quê? Da organização na produção e comercialização. Na busca, então, por novas alternativas, muito tem se falado em diversificar as atividades na propriedade, essa atividade é bem interessante